de agir. E eu senti que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Eu quero ouvir o coral cantar uma vez. Apacentando as ovelhas, sem interesse nenhum, só apacentava as ovelhas por amor. Tudo que Davi fazia era por amor, e era amor a Deus também, porque Davi era um homem temente a Deus. E ele estava apacentando as ovelhas, humildemente, enquanto seus irmãos estavam na batalha, lutando. Ele estava ali apacentando as ovelhas, não estava com nenhum pensamento de crescer, de ser alguém, quem sabe humilhado pela sua família, mas de repente Deus estava lá do céu olhando, contemplando a Davi, já sabia o futuro daquele jovem. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você sente o menor da casa. Eu não sei se você se sente humilhado. Mas eu tenho certeza que Deus está te olhando e está preparando o seu futuro. De repente Deus olhou para Davi, que estava com as ovelhas, quem sabe cheirando até mesmo a gado. Deus olhou e disse assim: ali está o rei de Israel. Deus confunde os grandes para levantar os pequenos. Deus tira do monturo necessitado e coloca no lugar exaltado, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E quando Ele faz, ninguém pode impedir. Davi, Deus manda Samuel ir na casa de Davi. Ungir um. Quando Samuel chegou, olhou os lindos de aparência. Deus olhou e falou assim: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Não é nenhum desses. Eu quero ungir. Mas o rei ainda não chegou aqui. Tem mais alguém? Tem, está apacentando as ovelhas. Quando Davi chegou, disse: é esse aí. É esse aí que vai ser ungido rei. Você que está aí, levante as suas mãos se você se sente o menor da casa. Deus está olhando para você, está te ungindo hoje. Você acredita nisso? Deus está olhando e está dizendo: ali tem um médico formado, ali tem um doutor, ali tem uma professora, ali tem um grande pastor, ali tem um grande missionário, ali tem um grande pregador, ali tem alguém que ninguém olha para ele, mas eu olho, porque eu não olho o que está fora, eu olho o que está dentro. O menor da casa está aqui, Deus vai te ungir nesta noite.